を込めるとどういうポルタネサブルか、それ あるエビ17の01のスタチオジュース 1のスタチオジュース 1-2-5 confirme deixa a bola 3-5 Natal Patinho de Alfa 2-2-9-5 com 17, bom trabalho 2-0 redução 200 lados, gente, cada. Ok, descendo para 3.000, com 17, já estamos reduzindo, estamos praticamente com 210 lados. Paulo Salvador, bom dia. Voo na 777, cliente da Mike para Porto Seguro. Portadora aberta. Completa redução 1709, desce para 2017, disse na LSP, reporte estabilizado. 17470, desce para 2017, reportar estado de dados. Estabilizou, 3198. 3198, torre 118.95. Boa, espera que é bom. Boa. Aqui do Papa Vitor, controle. Papa Vitor, 3 milhas da posição coral, serviço radar é encerrado. Chame agora controle Ilhéus na 120, decimal 1. Salvador. Gol 1260, cruza 2, meu na Puca. 1260 da Gol, contato radar recolar, suba 390, preciso Puca, Jamo, Aracaju. Para 390, Puca, Jamo, Aracaju. 5220, ciente da Mike. 220 da Tripe, acena identificação, o ETAP desça para o 3000 pés ajustado 1016. 3.016 já presente em SAP. Muito obrigado, 35220. Estabilizado, 4060. Cruzeiro 60, completa redução para aproximação, cheque trem, torre 118.95. 297, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá, 3198, bom dia. Alfa antes da Juliette, tá 3198. Juliette, tá 3198. Mantendo 3198. Alô, azul 4060, de volta. 260, chame Recife. No 2685, alternando no 2545. 2685 graus. Wind November Mike, acione transponder 0215, modo normal, ou no 1500 pés em condições visuais. Confirme seu PAB. Juliette para o Uno, 4060. Controle igual 923. 923, contato radar na decolagem subal 360, após 2000, voo direto Leda, após Leda Bridge. Voo a Leda, após 2000, 923, subindo para 360. Não pode ser nenhuma. Observador 284207, eu coloco o Zimani 400, segue real. Do 4207, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 380, perfil da El, Leda Bridge. Suba para o sinal Leda Bridge, 184207. Sete sem identificação, voo ITAP desce para 3.000 pés, ajuste 1.016. Controle, é o Gol 923. Gol 923, prossiga. É, não estamos conseguindo ficar na sua frequência, está uma forte chiado. Ciente, o senhor tem recebido chiado desde o momento da decolagem ou nesse setor? Pouco depois da decolagem. Ciente. Tripe 5220, estabilizado no lock. 5220 da Tripe Torres 11895. 1895, obrigado. Tango, contato radar, suba 100, perfil Momo Petrolina. Está autorizado voar direto Momo até pós 1.500 pés. Gentileza? Direto Momo, Alfa Tango Tango. Direto Momo, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, Índia November Alfa Visual com capô. Índia November Alfa Torre 11895. Afirmativo, Torre Controle 198, decimal 95. 1923. Escuta, 923. Ainda recebe chiado? Afirmo. Ana 923, chame Recife, Ana 251, alternando na 3325. 251, 3325, 1923, grato. Poderia confirmar a frequência de Recife alternada? É 355? 133, decimal 25. 133,25. Grato. Salvador, copiou o TAN 3191. Paulo Salvador, é o TAN 3191, câmbio. O TAN 3191 solicita pushback acionamento na meia dúzia. Autoridade, chamará para o táxi. Alfa Alfa Tango Tango, sobe sem restrição, nível de voo na 00. Subindo na 00, Tango Tango. Mike, direto rotatória. Direto rotatória, Mike. Boa. Quanto acima da rotatória, tá visual com o campo Índia November Mike. Índia November Mike, informa o tráfego do Índia November Alpha prosseguindo na 17 agora, passando através da Enrimar. Chame Torre 11895. Torre em 198 da 195. Então, bom dia, senhora. Pra você também, bom dia. Brasil? Solo Salvador, gol 1777, tá no 5 para pushback treinamento. Camarada, táxi autorizado, 777. Taxista 3191 com 86 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 10 de autonomia. Área 5999, acena a identificação. Chegada Mari, reporta no ideal de descida. Área 5999, reporta no ideal de descida. Temporal. Papá, Zulu, Juliette, Serra, prossiga. Zulu, Juliette, Serra, prossegue para Salvador. Solo Salvador, é o gol 1777, pronto para o táxi. Autonomia de 2 horas e 20, atendendo com fins, o POB 1174. Sim, 777, nos lados estreitos, aqui na direita, via Anderson, prestado da Monsanto, tudo em 1775. Alguém tem um dano em 6 segundos. Afirmativa, segunda direita, via Índia, no ponto de espera 11895. Obrigado, bom trabalho, no 777. 122, acione 0122, Zulu, Juliette, Serra. Controle, Força Aérea 5999, ligado, Juliette. 5999 da Força Aérea, desça para 3.000 pés, ajustado, 1016. Era 5999, Serra. 3.000 pés, ajustado, 016. Aérea 5999. Tem condições de incrementar a velocidade? Aumente a velocidade e voe na proa de Duna, Força Aérea 5999. 99 na proa de Duna. Estabilizado, Campo à Vista, 6740. 6740 da web, completo sinal torre 11895. 183? 1895. 1895, ok. Comandante Salvador, bom dia, TAM 3191, decolou na sua. 3191 da TAM, contato radar Sol 380, no... após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Controle, objeto 5728. 9 até o 380, 3191, após 2000, voa Leda.